Estamos chegando com o Pretinho Básico, bem ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, para todo mundo pelo atlântida.com.br e pelos aplicativos da Atlântida, no seu iPhone e também no seu Android. 1:05 desta tarde de segunda-feira, estamos bem no meio do feriadão de 15 de novembro, feriadão ventoso no sul do Brasil. Chegamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, é você sempre bem. Tô aqui lendo os patrocínios, né? Óbvio, não é. É decorado, mas eu, né, me amparo aqui na leitura e tal, e olhando pras carinhas dos colegas e pensando ao mesmo tempo que leio os patrocínios, pensando no papo que mantínhamos há minutos atrás durante o show do intervalo, antes do programa começar. Não, não dá, né? É impublicável. Mas qual seria o papo? Seu olho no olho. Não, um papo profundo sobre a queda do Berlusconi na Itália, né? O Buga. Os italianos tudo caindo. O Berlusconi, o Luigi. O Napolitano. A Parmigiana. A verdade é que se nós acabamos de dizer que não podemos falar, todos os homens que nos ouvem sabem que nós estamos falando aquilo que eles também falam. Exato. E as mulheres sabem que o que nós estamos falando é aquilo que elas imaginam que a gente esteja falando. Isso aí, mandou bem, Mr. P. Que beleza. Fala aí, Mr. P. Tudo certo, cara? Já falou. Tá falando desde cedo já, o Mr. P. hoje. E aí, Marcola? Eu cheguei agora, tava fora desse papo aí. Não, mentiroso. Já chegou falando que teve sonhos com colegas. Já chegou falando. Infelizmente o colega não tá na mesa pra poder se defender. Fala aí, Porazinho. Eu fico feliz por não ter sido comigo esse sonho, que geralmente é comigo. É, né, Porazinho? Geralmente é comigo. É o mais gostoso, o único que recebe. Foi o único que recebe. Recebe homenagens. Recebe homenagens. Recebe, mas também dá. É, isso aí. Tem que... Presta, o importante é prestar homenagem. Tem que dar pra receber, né? Eu sonhei com o Potter, a gente tava na Golden Bridge. Uhum. Casaram por lá. De sunga os dois. Que lindo. Que maravilha. E São Francisco exala glamour e sensualidade. Sim, é homossexualidade também. É verdade. Então... Bom, pra quem não tá ligado, o Potter tá de férias e se mudou para os Estados Unidos. Está em San Francisco. Voltará. Que loucura. Ou não, ou sabe-se lá de que jeito voltará. Vai voltar de diferente, com certeza, né? A gente sempre volta diferente de uma viagem, verdade, né, Porão? Alguns mais do que os outros, né? Fala, Amaral! Isso é ao vivo? Isso é ao vivo, Amaral! Ao vivão da Silva, 1:07 desta tarde de segunda-feira, a estrela móvel do Pretinho Básico acaba de chegar de Santa Maria, lá em Santa Maria, ou aqui em Santa Maria, é feriado hoje, né, meu compadre? É, o pessoal tá comemorando aí, Nossa Senhora da Medianeira, né, uma baita festa. Fui pra Tertúlia Musical fazer show com os Fagundes ontem, um momento de... É importante o cara Tertúlia, né, cara? Tertúlia. Não, e foi emocionante porque o ano passado o Tio Nico adoeceu exatamente na edição da Tertúlia, passou mal lá, foi transportado de ambulância pra Porto Alegre. Exatamente. E toda aquela função teve, ficou em coma e tal, e foi um momento muito emocionante ontem quando a gente foi recebido, que foi chamado o show. As pessoas levantaram, fizeram uma homenagem muito bonita pra ele. Então, realmente muito legal, assim. Mandar um abraço pra organização da Tertúlia, que encerrou ontem. Pô, e é um dos festivais mais tradicionais. Onde surgiu o Canto Alegretense, né? Certo. A gente cantou a primeira vez o Canto Alegretense na Tertúlia de Santa Maria. Eu me lembro que eu ia lá pra casa dos meus primos em Santa Maria, a família Burté Von Tobel, lá de Santa Maria. Olha! E eles sempre tinham os discos da Tertúlia, né, cara? Eu queria lá comprar uns Iron Maiden. Eles, não, ouve isso aqui da Tertúlia. Eu me lembro, antes de comprar. Na minha outra família, Pianger, irmã Sirotsky, a gente ia direto. Pianger, os Amaral Matarazzo lá também. Certo, tá bem. Tá bom. Um beijo pra Carol Santana, que é o ouvinte do Pretinho. Só ela? A ela e pro marido dela, né, compadre? Não, é pra ela, pro marido dela, pro vizinho dela, pros filhos, pra toda a família. Pro filho caminho. Já fez amizade com todo mundo, então. Eu sou amigo. A gente só esqueceu da vinheta do compadre. Neto Fagundes! Muito bom. Fala, meu compadre, tranquilinho? Tudo bem, cara. Vamos nós até as 2 da tarde neste meio de feriadão. Muito obrigado pela sua audiência. Você que tá na praia aí pegando um ventinho bom. Eu comentei contigo, né? O ministro Paulo Brossard que diz que quem gosta de chapéu não gosta de vento. Não gosta de vento. É, não tem como, eu, né, cara? Eu como gosto de chapéu, não gosto de vento. Eu não gosto desse vento também, Magnata. Esse vento é ruim, o vento, né, Paulo? Tava curtindo esse fim de semana na beira da praia. Hoje começou essa ventania de manhã. É ruim o vento. Já voltei. É o famoso vento Mata-mata. Hoje é segunda-feira, 14 de novembro de 2011. Meu nome é Alexandre Fetter e vamos juntos aqui com muito prazer, junto da audiência da Atlântida. Já são 11 o número de mortes em estradas gaúchas no feriadão. Apenas no domingo foram registradas 7 ocorrências no estado. Em Santa Catarina, 7 pessoas já morreram desde sexta-feira. Então já somamos 18 ouvintes a menos no sul do Brasil. Morreu inclusive um político, né? Deputado Chicão. A semana começou com instabilidade e pode ter pancadas de chuva em áreas isoladas hoje e amanhã. Ah, não! Nos próximos dias a expectativa é de queda nas temperaturas mínimas. Aliás, lá em julho, agosto, se não me engano, o Cleocum, um dos maiores meteorologistas... Cleocum! Um dos maiores meteorologistas do sul do Brasil havia previsto que o frio invadiria novembro. E é verdade, né, cara? Nós estamos aí em novembro com temperaturas mínimas muito baixas. Muitos ventos e frio. Temos aí o áudio do Cleocum. Invadindo novembro. Fiscalização em bares do bairro Cidade Baixa gera protestos em Porto Alegre. Comerciantes e músicos reclamam da ação da prefeitura, que fechou 23 estabelecimentos na madrugada de domingo. Agora vamos à pergunta. Os estabelecimentos fechados foram fechados por quê? Não, de alvará de funcionamento para depois da meia-noite. Aí a pergunta, nova pergunta. E sem alvará pode funcionar? Não pode. Sem mais perguntas. Por que não dá o alvará pros caras? Porque eles fazem um tratamento acústico. Mas, meu, é um trâmite, assim, ó, complicado esse negócio do alvará. Mas tem que ser, cara, tem gente tem que muita ali, casa cara. Noturna, muito bar que tá aí há anos funcionando e que não tem esse alvará. Beco. Cada vez que tu... Isso eu não sei. Se eu Beco tá dizendo... demorou pra conseguir o alvará também. Cada vez que tu faz alguma coisa para obter o tal do alvará e ter a licença, te pedem mais coisas. Mas tá certo, cara, mais coisas. É isso aí. Eu então, discordo, Maurício. São as regras. Então, não, eu acho que a burocracia brasileira tem que ser melhorada. Eu também acho. Deveria ser sério, não? Ó, vocês precisam, para ter o alvará, cumprir com todos esses pré-requisitos ou requisitos aqui. Vocês atendem a todos? Atendemos. Então tá aqui o alvará. Sabe por quê? Bem rápido. Sabe por quê? Bem rápido. É porque tem muita gente que é beneficiada com esse negócio, com essa dificuldade de se conseguir acredito certas coisas. Que haja não é sempre o poder público. Não é sempre. Não é sempre, Maurício. Mas assim, tem muita gente que ganha alguma coisa com essa demora desses trâmites de alvará. Ou até mesmo ganha alguma coisa pra agilizar, né? O alvará pra sair mais rápido. Tem dono de casa noturna que não quer gastar pra fazer a reforma necessária. Ambos os lados. Mas, por exemplo, tem alguns bares ali, algumas casas que investiram exatamente nessa reforma, uma reforma cara, porque tem que fazer todo aquele isolamento acústico e tal. Sim, mas às vezes, cara, às vezes ele tá por outro comprometimento, fecham vários bares, assim. Uhum. E ele, por exemplo, que fez a obra, que vai conseguir resgatar um pouco de grana agora, né, depois de ter investido, esse cara, um fim de semana que ele tem aí fechado, cara, é um absurdo. Não. Que é... pra ele. É mais ou menos por aí. A pessoa que investe na cidade de Porto Alegre não pode ter a prefeitura como sua inimiga, tem que ter como sua parceira. Claro. Né? A pessoa tá ali investindo. Então tá, existem regras claras pra se abrir um bar, pra se ter um alvará, então vamos deixar isso claro e vamos fazer isso um trâmite mais rápido nessa questão aí pra que os bares... Eu vou sonhar contigo tenha... hoje. É, eu sei. Estamos fechadinho por aliás, assim, ó, se alguém souber de alguma coisa, de algum trâmite escuso, de alguma imoralidade que possa ser aplicada nesse processo, que denuncie aqui via Pretinho Básico. Né? Se alguém da prefeitura tem alguma coisa a dizer quanto às casas noturnas, que fale aqui no Pretinho Básico. E quanto a esse processo de conceder esse alvará, né? Que é tão demorado para muitos empresários. Exatamente, muito bem, Porazinho. A atriz Monique Alfradique deve receber indenização de R$19 mil da companhia aérea Ocean Air. Ah, deve. A atriz movia uma ação contra a empresa por ter seu voo atrasado e bagagem extraviada. Por conta do atraso, ela não teria chegado a tempo para encenar a peça A Comédia de Erros. Ah, é a propósito do acontecimento. Ela tava sozinha nesse voo? Ah, não sei. Acredito que não, né? Ah, mas ela entrou com a ação, né? Sim, mas ela entrou com a ação. A Monique Alfredi, que tu conhece, né? Maravilhosa. E esse final de semana, teve um ator da Record que também deu vexame num voo. Ah, é? É mesmo? Vexame no voo. Preta Gil estava no voo. Te contou. E filmou tudo. Filmou? Botou no YouTube. Que isso, rapaz. Ator da Record. Tava, não queria desligar o celular. Preciso atender, ele gritava. E aí, filmou tava tudo. Tava alcoolizado o ator? Preta Gil. Não sei. Ah, não quero ser processado. Não é. Processada. Maravilhosa, Preta Gil. Joinville quer atrair turistas durante a Copa de 2014. Feito! A cidade recebeu a confirmação de que três hotéis da cidade estão na lista oficial da FIFA como referência em hospedagem para a Copa do Mundo de 2014. O principal plano da cidade continua sendo emplacar a cidade como um centro de treinamento de seleções. A Arena Joinville é o local indicado pela cidade para receber uma seleção em fase de preparação para o Mundial. Ah, bacana, hein, cara? Vai ter Curitiba, é sede, né? Joinville, Curitiba. Muito perto, né? Como é que tá o estádio de Curitiba? Não sei. Atrasado. 49% dos brasileiros desconhecem o que é a diabetes. Ah, para! 31... São as dançarinas do diabo, né? Diabetes. Não, né? Desculpa aí. Ai, Dedé! 38%, Maurício Amaral, acreditam que o diabetes tem cura. E 50% afirmaram que um diabético pode levar uma vida normal. Calcula-se que cerca de 11 milhões de pessoas tenham diabetes atualmente no país. O diabetes é uma das doenças que mais avança no mundo. A obesidade é uma das grandes vilãs quando o assunto é diabetes. É que hoje é o dia da diabetes. Certo. De controle. Dia de combate, né? Isso. Dia de comemoração. Isso. É uma doença silenciosa, né? Ou seja, quando a pessoa descobre que tem alguma coisa ligada a isso, que vai fazer os exames, muitas vezes é tarde já. E tu sabe uma dica boa, pra pessoa perceber que pode estar com diabetes ou com açúcar elevado no sangue. Geralmente os homens, né, quando fazem xixi, pinga um pouquinho pra fora do vaso, né? Se formigas estiverem rondando aquele xixizinho que ficou ali, provavelmente você esteja com o açúcar elevado. Pô, porra, mas daí tu me deixa apavorado, cara, porque o que tem de formiga na minha casa, cara? Tá, não, mas quantas formigas existem no planeta? Mas tu é puro mel, né, cara? Puro mel. Sabe quantas formigas existem no planeta? Não, né, Amaral? Eu sei. Quantas? É quatrilhões. Quatrilhões? É um quatrilhão ou quatro quatrilhões. Cara, na minha casa tem questão de umas 12 quantidade de espécie de formiga diferente. Humanos tem 7 bilhões, aí formigas tem quatrilhões. E você sabe? A tua casa é a China das formigas. É a China das formigas a minha casa, Pi. Mandou muito bem. Sabe que as formigas, elas se comunicam... É, elas se comunicam, né? Elas se comunicam. Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Elas se ligam sábado à noite, aí elas, vão dar banda. Elas se falam. No meu formigueiro, no teu. Elas se falam no caminho. Levaram a sério. Levando as folhas. Não, levaram a sério. Elas se comunicam mesmo, cara. Sim. Óbvio que sim. Sabe o que eu tô levando? Eu fiz um teste. Deixa eu só te falar rapidamente, homem. Eu tô levando lá pra tua casa. É o quê, cara? Um tamanduá. Tamanduá bandeira. São 30 tamanduás. Vão acabar com o problema de formiga. Sabe essas formigas grandes? Formiga grande, que é saúva, se não me engano, grandona, assim. Ela tem peso, né? Ela tem massa. Né? Então, tem massa. Por exemplo, elas estão no parapeito da janela ali, três ou quatro, uma família. Aí tu dá um cascudinho numa delas, e ela vai lá pra baixo. E aí as outras três, as outras três ficam tudo atiçadas. Correndo um pro lado pro outro, não sei, tipo assim, pá, jogaram uma lá embaixo e tal, não sei o que, é impressionante, cara. Mas tá legal essa tua sacada aí, Magnata. Me leva lá pra dar uma olhadinha. Quero ver. Eu acho bonito ficar olhando no olho, cara, da formiga. É uma exceção demais. Eu vou brincar com essa formiguinha. É a melhor coisa ficar olhando você. No olho da formiga. Fica uns 15 segundos fixo na formiga. O cara fica ali dando só petelequinho na formiga. 1:18, Marcelo! É verdade, amigo, e a formiga? É verdade. Sem perna ela fica surda, né? É verdade, a formiga só trabalha porque não sabe cantar, né, Marcelo? É verdade. Sabe quantos ossos tem uma formiga? Quantos? Dois ossos. Não é verdade. Apenas um osso. Não é verdade. Nenhum osso. É verdade. Chinês põe cobra pelo nariz e tira pela boca. Sério? Verdade. Consegue botar a sua cobra, ó. Verdade. No nariz. Que troço louco. Tira pela boca. É verdade. Isso eu nunca vi, Marcelo. Eu nunca vi uma cobra tão, né, tão comprida, né? Verdade, é verdade. A cobra é comprida. Imagina, mas ela entra pelo nariz e sai pela boca. Imagina a cena de uma cobra saindo pela boca. E entrando pelo nariz, Marcelo. Meu Deus do céu. O nome dele é Liu Fei. Ah, é verdade. Ele chegou a engolir um réptil durante o número. Puta, pelo nariz. É verdade. Sem querer. É difícil quando engole a cobra, né, Marcelo? A cobra entrou pelo buraco errado. Isso acontece muito. Quando a cobra enfia pelo nariz lá na China, aí quer que volte pela boca. Ela entra pela epiglote. É verdade. E aí entra no buraco errado, acaba entrando lá e causa um dano. Como é que sai daí? Toda vez que a cobra entra no buraco errado, causa um dano. É verdade, é verdade. Entra pelo esôfago, né, Marcelo? Ele é famoso na província chinesa de Jiangxi. Ah, deve ser, né? É verdade. Muito famoso. Ah, lá na província chinesa tem muita cobra. Um canal no YouTube onde uma pessoa come várias iguarias nojentas. Como, por exemplo, um escorpião vivo. É verdade. E uma tarântula viva. Pode dizer que as formigas têm bastante proteína. Formiga tem muita proteína. É um prato também, a formiga, né? Isso aí é maravilhosa. Quem aqui nunca comeu formiga, né, meu? Eu parei de comer, começou a me dar uma dor nas costas. É verdade. Muito baixinho. E o britânico filma sexo com a namorada pra avaliar o desempenho dele mesmo. É verdade. Isso dessa é muito forma, legal. Acabou preso porque a namorada chamou a polícia depois de encontrar o vídeo. É verdade. Mas que namorada, mal. Quem aqui nunca filmou? Quem aqui, né, Marcelo? Quem aqui nunca filmou? Nunca, né, deu uma filmadinha. Só eu e o Potter. Tirou umas fotos. Só eu e o Potter, enfim. Então. Pô, aliás, ontem eu vi o filme do Bruno Mazzeo, aquele cilada.com, e é mais ou menos isso, né? Ele passa... É verdade, cinema nacional, né, é verdade, Neila? Você não maravilhoso, gosta? Maravilhoso. Gosta, Neila? O Mazzeo está maravilhoso nesse filme. Talvez um dos melhores da nova geração. Não sei, acho que não. É verdade. Dançarinas promovem campeonato de pole dance em Rua de Buenos Aires. É verdade. Lá em Buenos Aires tem muita dançarina. É verdade. Em muitos pontos turísticos de Buenos Aires, pra chamar a atenção dos transeuntes. Elas dançam pole dance no obelisco. É verdade. Competição ocorre na capital argentina. Quem será a grande vencedora do pole dance? Quem será? A Riquelme, né, Larissa? É verdade. Riquelme. Não, a irmã do Henrico. A Larissa Riquelme é paraguaia. O Henrico tá cobrindo esse campeonato. A irmã do Henrico tá participando. Manda vara. O Henrico tá aí, Henrico. Alô, Henrico. Alô. Sempre na linha. Quais são as informações do campeonato mundial argentino de pole dance? Cerca de quantas pessoas estão no local? Aproximadamente. E qual a previsão nos próximos dias? Certo. Monte de gente, né, cara? É verdade, deu pra entender tudo. Quanta gente. É verdade. Esse foi o Henrico, nosso repórter especial argentino. Verdade. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Henrico. Verdade. Obrigado, Marcelino. Verdade. 1:22, Mr. P. Jonathan, Vilas Boa. Manda e-mail dizendo Vilas Boa. Vilas Boa. Aí, ó. Não tenho S. Vilas Boa. Aqui vai minha contribuição pro programa. Espero que gostem, nego velho. Os pretinhos, quando falam, prestem atenção. Curto e grosso aqui, ó. Fetter fala e gera ações. Maurício Amaral fala e gera risadas. Bianjas fala e gera inimizade. Ah. É verdade. Potter fala e gera e-mails reclamando do programa. Mr. P fala, gera silêncio, seguido de reflexão. Porã fala, gera divórcio. E fala. Tá de sacanagem, ouvinte. KG, fala com a voz da experiência. Neto Fagundes, fala com a voz do minuano. Matheus! Olha aí, rapaz! Duda Garbi e Pedro Esmanioto falam com várias vozes. Rodaica fala com a voz das mulheres. E o Porã continua falando. Impressionante. Falando. O Potter foi e deixou o ouvinte representando. Mandem um adoro. Para a turma 104 da escola Alexandre Zato. Zátera. De Caxias do Sul. Abraço, até mais. Jonathan Vilas Boa. Definiu bem aqui. Não, eu não concordo. Não, né, Porã? Tá, então fala aí pra o único que falou alguma coisa depois do cara foi quem não concorda. Quem diz aqui? Fala. Então fala. Continua falando. Agora eu vou me calar só pra. Peraí um pouquinho. Vamos esperar se ele vai se calar mesmo. Ele disse que vai se calar, mas não vai se calar. Silêncio. Eu só quero dizer uma coisa. É sério, eu fiquei pensando nisso no final de semana. Fala, cara. Sabe que antigamente as mulheres cozinhavam igual a mãe, né? Hoje elas estão bebendo que nem o pai. Eu troço, te preocupar, isso dá problema. Dá problema. Bebendo muito as minas. Fala, Pia. Não, lembrei de uma coisa, mas acabei de falar. Posso falar, Pia? Hoje eu vi uma fotografia na rua que é absolutamente de acordo com o que se vive hoje. É espetacular, espero que as pessoas tenham bons ouvidos. Mas foram as diferenças raciais. O não preconceito e a aceitação e aprovação de uma deficiência. Caminhavam na rua dois guri ali, 20 e poucos anos, um negro, cabelo curtinho de negro. Maravilhoso. Do lado dele, um branco de cabelo comprido, como usava o Anthony Kids antigamente, do Red Hot. Michona. Os dois homossexuais. Gays, capaz. E os dois surdos e mudos. Olha aí, uma cena realmente fantástica para os dias de hoje. E os que não sabem era o pior, né? Não era argentino. Não sabia qual era o lance verdadeiro. E os dois com a camisa do Havaí. Demais. Mas sabe o que tu tava falando, cara? Tu tava falando e eu pensando, bom, pelo menos o lado bom dos dois serem surdos, serem deficientes auditivos, é que eles não vão ouvir o preconceito. Isso aí, Não vão ouvir o preconceito. Sim, pelo menos. Vai daí, meu compadre. Vão sentir bastante. Na aula de biologia, o professor pergunta pro nego velho. Mas na aula de noite, noturno, assim. Noturno. Nego velho no supletivo. Quantos testículos nós temos? É pra mim a pergunta? Não, perguntou pro nego velho. Nego velho lá do fundo da aula, porque o nego velho tá sempre no fundo da aula, né? Sim. Demo 4, professor! Mas 4? Tá louco, nego velho? Bom, pelo menos os meus dois eu garanto, né? O pai do Rafinha tem 3, né? O pai do Rafinha tem 3. Esse louco é sério? É o Rafinha. Three ball. O nosso Rafinha aqui da Atlântida, o pai dele tem 3. Sabe quem ele tem já um contou só? Essa história aqui. Todo... É sério, tem 3, meu? Sim, é three ball, cara. Sim. Sério? Quem tem um só não. Tem que ir no médico, porque pode ser que um dos testículos tenha entrado no corpo. Ai. E se transforma em câncer, cara. É verdade. Subiu, tem um que sobe. Tem testículo que sobe. Pior. Aí tem uma historinha aqui que vem lá de aqui de Santa Maria. Hoje é feriado em Santa Maria, rapaziada aí. Em casa nos ouvindo. Coisa boa. Ricele Giovan. Feriado hoje em Santa Maria. No meio de um feriadão eles fazem feriado. Pois é. Deprê, podia ser quarta o feriado em Santa Maria. Imagina que demais ia ser. Todos os dias o menino ia pro colégio com suas meias vermelhas. Todos os dias de meias vermelhas pro colégio. Era um garoto triste, que procurava estudar muito, mas na hora do recreio ficava afastado dos coleguinhas, como se estivesse procurando alguma coisa. Aí os outros guris, é claro, zombavam dele e implicavam com as meias vermelhas que ele usava todos os dias e tal. E aí um dia perguntaram por que que o menino das meias vermelhas só usava meias vermelhas. E aí ele contou com sua simplicidade. Bem, aqui no ano passado, quando fiz aniversário, minha mãe me levou no circo. E botou em mim essas meias vermelhas. E eu reclamei, comecei a chorar, disse que todo mundo ia zombar de mim por causa das meias vermelhas. Mas ela falou que se eu me perdesse, bastaria olhar para o chão. E quando visse o menino de meias vermelhas... saberia que era o filho dela, o filho amado. Aí a gurizadinha retrucou. Mas tu não tá no circo. Por que tu não tira as meias vermelhas e joga fora? É que a minha mãe me abandonou. Foi embora da nossa casa. E por isso eu continuo usando essas meias vermelhas. Pra quando um dia ela passar por mim, ela vai me reconhecer e vai me levar com ela. Cheguei até a ficar meio emocionado. Caraca, que viagem isso aqui. Pá, que viagem isso aqui, cara. Tá louco? Olha, mano. Deu uma tristeza. Porra, não, cara. Bonito, mas triste, me deixou né, mal. Me deixou eu não mal, tinha cara. Lido antes, cara. Fiquei até mal, meio com vontade de chorar agora. Ah, eu chora, também. Eu vou chorar também. Chora, vou chorar. Sim, cara. Ah, fiquei... Vou chorar. Pena do gurizinho. Vou adotar esse gurizinho. O tio Pia já está chorando. Maravilhoso. Maravilhoso. Não, não é, né? Não é. Eu choraria. O tio Pia já não chora, né? Não chora, não chora. Pia já está insensível. Maravilhoso. Maravilhoso. Ah, 1h29. Vai, Amarelo. A saúde é uma das áreas com maior índice de embriagamento. A saúde é uma das áreas com maior índice de empregabilidade do mundo. E tá sempre à procura de profissionais qualificados com formação diferenciada. Pensando nisso, a Unicinos e o Mãe de Deus criaram a Escola Superior de Saúde. Pra galera que vai começar uma carreira agora, tem cursos de graduação em enfermagem e nutrição. E pra quem já tá na área da saúde, tem mestrado profissional em enfermagem, MBA e especializações. Todos com aulas em Porto Alegre. As vagas para pós-graduação já estão abertas e as inscrições do vestibular para enfermagem e nutrição vão até o dia 22 de novembro. Acesse lá unicinos.br/Escola Superior de Saúde e faça já a sua inscrição. Escola Superior de Saúde Unicinos Mãe de Deus. A sua educação nunca teve tão bem cuidado. O Maurício tá com a língua preguiçosa. Final de semana. Né? Falou muito. Sou muito ali. Falou muito. Bateu língua no fim de semana. Fala, Porazinho! Olha, tem aqui mais umas pérolas do cara romântico do Twitter. Quero mandar um beijo pra Rebeca, filha do Miguel DJ. Nosso querido amigo. Encontrei o Miguel hoje aqui, cara. É verdade. Também para Guga Gama, irmão da Ana Gama, que trabalhava com a gente aqui. O Guga foi campeão ontem em Tarumã. Tarumã, lá em duas categorias, duas baterias do Marcas e Pilotos. E a família tá muito contente, feliz. E também para Ângelo Sidney e a galera da RGE Passo Fundo, que foi o cara que mandou a frasezinha que eu falei antes aí das mulheres que cozinhavam igual a mãe, agora bebem igual o pai. Não é de autoria minha, não. Eu acredito aqui para. Acredita. 20 minutos depois que as pessoas já repercutiram e disseram que era. Mas deixa repercutir. Deixa repercutir. Deixa repercutir. Mandar um abraço também. Mandar um abraço pro Couto, tá de aniversário amanhã, Carlos Couto, grande mestre. O Araújo, o papagaio, tava ontem. Sim. Abraço, Araújo. O Tacílio Araújo Júnior. O Araújo? Que lance, hein, Araújo? O Araújo morava comigo, pô. Ah, para. É morava ele e o camarão lá. Sério, na minha casa, meu? Exatamente. Pô, demais, não te aguentaram. Não me aguentaram. Te mandaram. Já era. Exatamente. Foram. Mas agora eu vou aqui com as vai, com as, assim, cara então. Romântico aqui. Amor, tu tá triste pela separação desses Zezé e Luciano? Quem são eles? São teus amigos do Pilates? Ô amor, tu tá com desejo de comer um brigadeiro, né? Eu tô com desejo de comer uma mulata, velha. Linda, não adianta, nem no Photoshop eu tô conseguindo te deixar legal. Querida, eu sei que eu também sou gordo, mas a diferença é que eu não me importo. Então tá, vamos fazer uma troca. Eu te dou esse colar de ouro e tu perde 10 quilos. Que isso? É o cara romântico. Ô, linda, tu tem certeza que teu aniversário foi ontem? Opa, deixa eu aproveitar o ensejo e perguntar aqui. Ô, compadre, tu tem certeza que hoje é feriado em Santa Maria? Não. Ah, tá. Não, melhorou muito. Amanhã porque o cara falou aqui, ó, hoje não é feriado em Santa Maria, vocês estão loucos? Amanhã é, né? Mas amanhã é todo o Brasil, pô. Muito obrigado, né, Fagundes? Valeu, muito obrigado, compadre, Santa Maria, por ter... Pô, tentei ajudar o povo santamariense, cara. Dá um feriado, eles merecem, cara. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Escrevo para anunciar um apartamento em Porto Alegre, na rua Lucas de Oliveira, 3 dormitórios com suíte, sala de estar, piso laminado novo, cozinha e banheiros reformados, sendo que na cozinha ficam os móveis sob medida. Área de serviço das grandes, dependência de empregada, garagem coberta para um carro, possibilidade de locar outra vaga no prédio. O AP tem 90 metros quadrados de área útil, fica perto da dona Eugênia. Oh. É muito bom, excelente posição solar e está em ótimo estado de conservação. O preço é livre de comissão de corretagem, direto com o proprietário, 290 mil. A família aumentou e precisamos de um prédio maior. Então é 90 metros quadrados, 290 mil na Lucas de Oliveira, três dormitórios com suíte. Três dormitórios com suíte. E a cozinha fica e tem vaga pra carro. É vaga. Tá bom, tá bom. Tá bom o preço. Vendo a pena lucas@gmail.com. Tem outro e-mail, Joiner. Não, Joiner. Joiner. Grande Joiner. Precisa vender o carro da noiva dele, pois ela quer casar. Aí ele quer também, será? É, não sei agora. Então resolvemos vender o carro dela. Deixa lá a pé, deixa lá Por favor, me ajudem nessa missão para que tenha um final feliz. De repente você quer casar com outro cara e o cara tá apressando. O Fox é ano 2008, completo, com todos os acessórios originais de fábrica, todas as revisões na concessionária, pneus novos, que ele pede aqui? Documentação toda paga, tô pedindo 24.500 reais. Se não fosse para este fim, eu não venderia, pois o carro é bom mesmo. Tem faroletes, aerofólio traseiro na cor do carro, trio elétrico, antena no teto, CD player, alarme, quatro alto-falantes. Legal, é uma belezura. No teto, né? Fox no pretinho, @gmail.com, 24.500. Tu leva esse Fox aí, Almir, tá fim? 10 pau! Não, não, 24.500. Com certeza ele baixa. Não, com 10 mil na mão, né? Almir? Na mão o cara compra. Não, ele não, leva, não vende. Né? Ele leva a noiva junto. Com 10 mil leva a noiva, né, Almir? E até de fevereiro. Fete Fest. Pô, Almir. Sabe não vejo a hora, Almir. Sabe quem faz aniversário de 10 de fevereiro? Uma menina me falou. Me parou na rua, falou. Eu faço aniversário de 10 de fevereiro, Laura. O nome dela é Laura. Laura? Laura falou, eu faço aniversário com Fete. Já convida a Laura. Já tá convidada. E os tamanduá, né, Almir? 30 tamanduá. 30 tamanduá. Fazer um churrasquinho, tamanduá? Tem que deixar 5 meses na tua casa. Acabou as formigas. Acabam as formigas. Que beleza, Almir. Vai ser tranquilo. 30 tamanduá. Tá lindo. Estamos chegando hoje de tarde. O que eu vou fazer com os tamanduá? A tua empregada tá recebendo hoje de tarde. Hoje? Eu imaginei o cara tocando no interfone. O cara tocando no interfone assim, o cara chega de tamanduá. É os tamanduá. Chegaram, mas gente, a solução pro trânsito de Santa Catarina, principalmente, que tem muito gaúcho. Santa Catarina. Tem muito gaúcho. Hoje em Florianópolis tem mais gaúcho do que em Porto Alegre. Ah, não faça assim. Exatamente. Carro feriado. Em Porto Alegre tem gente de outras regiões, Cachoeirinhas, tem, mas mais gaúcho hoje, Florianópolis, capital dos gaúchos mundial. Então, pra resolver o trânsito de Floripa, a bicicleta, a vela da Almirantin Bicycle Tour, touristandporam.com www. É só você. Como é que é essa bicicleta? É uma bicicleta com uma vela. Pô, que legal, gostei, hein? Como se fosse bike um navio. A vela, legal. Como, cara. Um como se fosse um navio. Ela não precisa pedalada aí. Não mas, tem pedal. Mas, demais. Homem, isso aí eu já tenho bike a vela há muito tempo. Mas é verdade. Há muito tempo. Aí bate o ventinho, tu... E se não tiver vento... Pô, com esse longe. Ventinho de hoje, o cara vai longe. Se não tiver vento... Pedala. Vem um pedal ligado a um ventilador pra fazer o vento. Pra fazer o vento. Claro. Que demais, Almir! Genial, né? Genial, maravilha, cara! Pedala no pedal, ele gira o ventilador dá um vento na vela, a vela te bota pra frente. Sensacional, Almir! O ventilador é ligado na luz? É ligado na luz. Não. O fio é 20 metros. Não, porque o pedal que produz energia pro ventilador. Não, produz energia elétrica que leva até o gerador que fica ligado a uma tomada. Complicou muito. E dessa tomada vai para o ventilador. Mas tem um fio, né? Tem um fio. Tem um fio grande, 300 metros. O problema é o laçaço que dá, né? Consegue andar 300 metros com a bicicleta. 300 metros não é nada, minha. Se não tiver vento, por 300 metros pode não ter vento, é só ligar na tomada. Tá bem. E aí embala, depois tu vai. E depois desce. Se aparecer o vento depois de uns 100 metros, para, enrola o fio. Exatamente. Ah, tá. É bem prático. A bicicleta bem prático. Vela. Tá, obrigado, Almirzinho. Quem mandou essa grande ideia, Thiago Daniel Machado, que pede um pode ficar tranquilo, pro Zé da Britânia. Por isso que tem um ventilador no meio. E um coxis. Manda um coxis. Coxiques. Meu Bruce. Show do intervalo. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Segura a onda aí, ó. Tamo ao vivo, hein? Tamo ao vivo. 22 pras duas. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela grande rede Atlântida para todo o sul do Brasil. Obrigado pela audiência. 15 minutos para as duas. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. Panvel, você sempre bem. Fala, doutor Alceu. Agora no Pretinho Básico. Bola nas costas. E aí, doutor Alceu, qual é a boa do fim de semana? Só o Piqueirense ganhou, doutor Peter. É isso aí, doutor Alceu. Lógica, Libertadores, porra. Oh, Olha que dá. É isso aí, Pianjas. Uma vez na vida, é isso aí, Pianjas. Tem que curtir mesmo, cara. Eu vou dizer mais. Dá o título, hein? O título tem que ser esse ano. Porque ano que vem vão desmontar o Figueirense. O que, que me adianta jogar Libertadores com um time todo novo, desmontado, com uma contratação aqui, outra ali, acertando o time na Libertadores? Eu quero o título brasileiro! Vamos imaginar o seguinte: tem Corinthians e Vasco a 5 pontos. O Figueirense tem, e todos eles têm 4 partidas. O Figueirense não perde a 13 partidas. Não e ganha na sequência a 6. A tendência é ganhar de novo. Ganhar de novo. Fluminense. E a tendência. Flamengo. Flamengo, Fluminense, Corinthians, Havaí. E vai pegar o Corinthians, que é direto. Cara, Figueirense e Corinthians vai ser a final. O Havaí, Figueirense no final, em casa, teoricamente. O Figueirense tem uma baita oportunidade de ser campeão brasileiro. Bah, tomara, velho. Imagina. Imagina, cara. Campeão brasileiro, maluco. Seria muito legal. Demais, cara. É o nosso time, então. Demais. É o nosso time agora. É o nosso time agora. Será que dá sorte isso? Porque pro Inter não dá mais. Quem sabe deixar assim como tá? Eles estão bem. Parece eu. Mas, pô, é mais uma energia positiva dentro da barca. O pretinho básico é Figueirense. Sabe que eu? Sabe que eu aqui, né? Eu aqui sempre fui Bob Gueira. Tô aí com a galera da Bob Gueira e vamos detonar, galera! É isso aí, Magnata. O Inter ainda tem chance de classificar pra Libertadores? Tem, matemática tem. Remota. Remota, mas tem. Que ganhar tem. Todos. E o Havaí tem o chance de ficar. O pretinho tem... básico também é Havaí, né? Olha, e a vergonha que é o futebol gaúcho, né? Grêmio e Inter. Inter e Grêmio, respectivamente, 10º e 11º é lugar no Brasileirão pra tudo que se gasta em futebol aqui em Porto Alegre. Isso é inadmissível. São guris na direção de dois clubes, né? Não são guris. São guris, cara. São os malandros. Não, são malandros, não. São guris, cara. Não, são guri, amadores mesmo. É que mesmo, o guri é ingênuo, cara. O malandro sabe o que tá fazendo. O malandro sabe que tá ali pra ganhar o dinheiro dele. Não são guri, não. São malandro. Cara, o Falcão, lá no início do ano, deu a morta pro Internacional. O Internacional não tem plantel pra chegar no título embora, e na Libertadores. O que fizeram? Cagaram na cabeça de mais um ídolo do clube. Que é o Inter sabe fazer muito bem, é cagar na cabeça dos seus ídolos, né, cara? Parabéns às direções do Internacional. A sorte e o Havaí. Esta e as anteriores. Termina a rodada em último lugar, né? Lá na lanterna do campeonato. Mas o Havaí tem que ganhar do Cruzeiro. A única chance é ganhar todas. A sorte que o Falcão não tá jogando no Bahia, né, cara? Senão o Falcão vai fazer o gol aqui no Beira-Rio, quarto. É verdade, cara. Verdade. Doutor Petri, tem o Brasil hoje de tarde, né? Ah, é mesmo? É verdade. Ah, não dá pra perder. Não dá pra perder. O Brasil vai jogar com o Egito, mas vai ser lá em porra, no Catar. Não, é Doha, é Doha. Doha. É Doha, doutor Alceu. Informação assustadora do Mr. P. Tem que lembrar que no Bahia Souza. Joga o Souza. Aquele Souza que jogou no Inter. É mesmo, joga o Souza, é verdade. Não é aquele. Claro aquele sim. É sim. Grandalhão. Fez gol agora até, né? Jogou no Flamengo. Cara jogou no Inter. Claro. O grande time do Bahia, né? Grande, mas o Souza, só um pouquinho. Qual é? Me lembre. O Souza, esse do Bahia hoje, é aquele que fez o gol contra a Ubra, Inter e Ubra. Isso aí. Na exatamente. Final, isso aí. Que deu o título ao Inter. Isso gol aí. De cabeça. Claro. Muito bem, Pia. Muito bem lembrado. E aquele guri que jogou contra o Inter ontem, aquele paulista, aquele jogou no Colorado também, né? Wellington. É o Wellington Paulista? Wellington. Quem é que jogou ontem no... Não, Wellington Paulista não. Não, não Leandro Guerreiro, né? Leandro Guerreiro jogou. Que cabelo, aliás. Não, e o cara Leandro que cruzou Guerreiro, a bola, né, pro gol de cabeça, que foi? Ah, foi um lateral lá. Ah, não, mas foi o centroavante, né, jogou no Inter também, cara. Era isso, doutor Pepe. Tá bom, doutor Alceu, tá difícil, muito obrigado. Né? Todos jogaram. Preciso dar um toquezinho aqui pra nossa audiência, cara. Tá na hora de renovar o seguro do seu carro, ou de repente vai trocar de carro, tem que fazer o seguro de novo e tal. Não deixe de pedir pra seu corretor cotar com a HDI. A HDI Seguros é de bate-pronto. A gente vem falando aqui no Pretinho. Já tá até chato falar todo dia aqui, mas é pra insistir mesmo com a nossa audiência. Tem que pedir pra cotar com a HDI. O seguro HDI Auto não tem coberturas adicionais que você vai pagar, mas não vai usar. Vai pagar, mas não vai usar. Então segue o conselho do Pretinho aqui. Cote com a HDI e economize até 20% no seguro do seu carro. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor. Vai daí, Mr. P. Vou contar duas de português, tá? Ah, duas de português. É o Mr. P. Com a seguinte condição: uma eu conto até o final, a outra fica na metade. Ué? A primeira até o final, depois tu vai entender. Tá. A primeira que vai até o final. A sogra portuguesa chega à casa da nora e encontra o filho saindo com as malas enfurecido. Ué? Ora, pois, o que aconteceu, Manuel, meu querido pianinho? E ele responde: ora, pois, o que aconteceu? Pois aconteceu o seguinte, minha mãe. Fui viajar e mandei um telegrama para Isabel avisando que voltaria hoje. Quando chego em casa, ora, pois, que é um encontro? Quem? Eu encontro ela com um sujeito e os dois pelados na nossa cama. É o fim, eu estou a ir embora para sempre. A dona Maria fica apavorada. Calma, meu filho. Deve haver algo errado nessa história. A Isabel jamais veria uma babagem dessas contigo. Espere um pouco e vou verificar o que se passou. Momentos depois, dona Maria volta sorridente e chama o filho. Ora, eu não te disse que havia um equívoco, meu querido filho. A Isabel não recebeu o meu telegrama. Mais um. Essa não vou botar o fim. Por quê? Porque o Manuel acaba de conseguir um emprego como ajudante numa oficina mecânica. E aí o dono da oficina mecânica chama ele pra primeira tarefa. Aqui, eu tô consertando o pisca-pisca do carro, vai lá atrás e me diz se tá funcionando. Não precisa, mandar. Não, não precisa. Eu não entendi. Muito bom. Conseguiu muito melhorar bom. Essa piada? Melhorou a piada, Pi. Muito bom. É aquela do está, não está, está, não está, está, não está, está, não está. Olha só a informação aqui, o nosso ouvinte. O nosso ouvinte Marconi Pinto, da EPTC. Nos informa aqui, ó. Kleber deu uma entrevista agora há pouco e disse que não vem para o Grêmio por causa das filhas em São Paulo. Já está repercutindo na mídia a lamentável, declaração do Kleber. Hein? O Kleber não vem para o Grêmio, então. Aí, quando o Marconi está ouvindo o programa de rádio, os caras estão dobrando a esquerda. Hoje não pode, estão estacionando. Não faz assim. Vão trabalhar, Marconi! Mas que culpa o Marconi tem do Kleber não vir, cara? Eu acho não que isso, Marconi. Eu estou feliz que o Kleber não vem. E o justo Marconi, que nos deu a oportunidade do rádio. Exatamente. Ah, então é por isso. Ah, então pode. O Marconi pode. Acho impressionante um cara tão preocupado assim com a família, né, e tal, que veio a Porto Alegre. A melhor coisa que pode acontecer pro Grêmio. O Kleber não vi. Eu tava com o Kleber vai ser um amoroso. Agora nós temos que ouvir a notícia que o Wagner Love também não vem, o que vai ser muito bom, e muito menos o Diego Tardelli. Tá ótimo. Se esses dois não vierem, bah, beleza. Eu tava com o Kleber semana passada, a gente passou num restaurante internacional até as 4:30 da manhã. Ah, é? Restaurante internacional? Internacional com o Kleber, depois da reunião ali no Grêmio, foi muito legal. Mas como é o nome do restaurante internacional? É Azul, alguma coisa Azul. Azul? Exatamente. Ah. Muito legal. Não conheço nenhum restaurante internacional com esse nome. Na Farrapos, ali. Na Farrapos? É, ali à direita, uma rosinha da quebrada. Blue Cave? Isso, Blue Cave, exatamente. É restaurante internacional da melhor qualidade das 4:30 da manhã. Rodízio, né? Rodízio. Semana passada, muito legal. Quanto é que deu a conta? Lamentável, 11 mil. 11 mil reais deu a conta? Só isso. Meu Deus do céu, cara. Tamo gastando pouco, né? Ô, guri, eu tô economizando a crise mundial. Meu Deus do céu, eu levo quase um ano pra ganhar isso aí, tu gastou numa noite, guri. Ô, guri, e eu acho impressionante que ele, nessa noite, ele falava muito da família pra ti, né? Muito, falava da esposa, das filhas, né? Pô, que legal, Kleber é um cara legal. Vai ficar em São Paulo, vai ficar no Corinthians por causa das filhas, né? Ele comia um pouco e falava. Falava um pouco. Que legal. Comia outro pouco, falava. Então, sensacional. Tive uma semana agitada na USP, né? Ah, é? Dominei a USP lá. Dominou a USP. Ajudei a fazer a invasão da USP, que é muito legal, né? Tu e aquela cambada de vagabundo teus amigos lá. Exatamente, é muito legal isso, né? Mostrar que o estudante ainda tem esse poder, o poder de ação, o poder de revolução. Dá o horário do almoço pro DJ? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Vocês viram no Fantástico ontem, a cobertura da invasão da USP lá e tal, e aí deram voz pra uma guriazinha lá, uma estudante lá, dizer: faculdade é lugar de livre expressão. É, mas não é livre pra fumar maconha. Certo. Ah, cara. É lamentável. É um ranço, eu tenho nojo disso. Tem que dar cara. Liberdade pros estudantes. Tem mesmo. Que dar, sim. Eu tava lá. E eu tenho aqui algumas frases da galera. Eu peguei frasezinhas pra mandar um abraço pra todo mundo, pode ser? Pode, manda aí. O nosso querido amigo Ricardinho falou o seguinte: a direita é fascista e opressora. Eu vi no programa da Luciana Gimenez Super Pop. E outra aqui, a Carolina falou: Playboy da USP, saiba que o meu Mac é do ano passado. Tem um MacBook Pro do ano passado, 2000. Tem jamais de Playboy, que lamentável, isso? Né? Que tá aqui, ó: meu sonho é ir pra Cuba respirar o comunismo. mas só por um final de semana, né? Depois ir pro Caribe ali, curtir uma prainha. E outro aqui, ó, olha só, o Roberto. Roberto? O Roberto, ele matou três policiais, roubou uma velhinha e atropelou um civil no GTA. Ficou de bracinho cruzado na esquina, se balançando. E tem aqui o depoimento também da Mariana. Queria uma camiseta do Tchê, mas a cavaleira não fabrica. Aí o protesto da galera não usa. É, né? Isso aí. Lucas são, Dias de gravata aí. São uns 100 caras que querem fazer esse protesto, o resto quer estudar, né, cara? Sim. São uns 100 que querem fumar maconha dentro da USP. Sim. É, o resto não quer, quer estudar, e aí os 100 viram notícia. É muito importante, né? É impressionante. Estudante batalhar aí pelo seu espaço, tá correto. Mandou um... Não, né, cara? Não, né, cara? Ah, guri. Muito, muito bonito esse trabalho. Vai, meu compadre. Mandou um beijo pra Aline, que tá nos ouvindo, tá aqui embaixo, aqui na frente da rádio, tá nos escutando aqui. Que legal. E pensei... Só manda um beijo pra mulher, né? E essa que tá isso, cara? Beijo, essa. Vou mandar um abraço pro barbado. Faz assim, bota manda os homens no barbado. Aí. Rafael, o Dirleu, o Helmut, o Wagner, Dirleu? O Anderson e o Rony. Grandes ouvintes também do PB. Tá, deixa eu pegar o teu embalo. Galvão, Sabiá. Não, Sabiá. Padilha. E o Galvão narrando o UFC, vocês viram, cara? Esquerda! Esquerda! Esquerda! Direita! Que loucura, é? Ele caiu! Cara, ele chamou de gancho. Parecia que ele ia infartar. Ele tava tenso, rouco, ele tava nervoso pela situação toda. Primeira vez que ele ia fazer aquilo ali. Do lado do Vitor Belfort, que é um cara que sabe muito mais de luta do que ele. E pá, que maravilhoso o momento. Falou que bom que foi rápido, né? Pra ele não se queimar muito. Era um nervosismo, ele tava tremendo, ele tava agitado. Impressionante, cara. O cara de nego velho. Nego velho, tava apavorado, não, cara. Mas é que é muito difícil narrar aquilo ali, né, meu? Durou quanto tempo a luta? 3 minutos? 1 minuto e 10 segundos. 2 segundos e meio. Mas é que pra TV não precisaria narrar todo o movimento, né? Pra TV, a pessoa tá assistindo e tá vendo. Ele poderia ser um pouquinho mais calmo, entendeu? Só transmitir um pouco do que tá acontecendo. Não precisa narrar que nem rádio, né? É, também, o momento era emocionante, né? O momento era de botar a mão no cinturão mundial, o brasileiro, né? É. E o Caim veio muito mal. O Caim é um ano sem lutar, gordinho, fora de forma, fora de preparo. Tomou rapidinho na orelha. E o Cigano tava com uma dor no joelho logo na hora de entrar, né? Isso mesmo. Ele sentiu o joelho. Maravilhoso. E aí aquilo ali... Lutou muito ontem. Parabéns, Ricardo. Tá, mas eu tava mandando. E aí, manda pi. O Galvão, portanto, Padilha, o Sabiá. Padilha, o Sabiá. Ruivão. Oh, Ruivão. Ruivão. Que legal, hein? Tem uma atacada no jogo, né? Amigo, hein? Tá, e a filha também. São os amigos. Tá bom, bárbaro quando o cara conversa direto com o cara. Né? Imagina o cara com o fonezinho, com o rádio assim. Pô, valeu. Tá bom, cara, isso, obrigado. E aí, quem tá aí? Vai, meu amigo. Rodrigo também. Opa, quem? Rodrigo. Cara, o pai me contou uma história na viagem agora, na volta de Santa Maria. Não é feriado em Santa Maria hoje. Só amanhã, viu? Voltem ao trabalho. Aí disse que tinha morrido o amigo do nego velho, e o nego velho chegou quase na hora de enterrar o cara, assim, tá ali, já enterrando o parceiro dele, né? E ele já chegou meio emocionado, tinha tomado os tragos e olhou pra cima. Assim, aí todo mundo viu, né? Pá, o nego velho é amigo do cara, né, cara? O nego velho se parou na frente do defunto e começou a... Vai, Mercedão! Vai! Aí deu aquele silêncio, assim, depois o nego velho de novo. Vai! Vai, Venceslau! Vai, Venceslau? Todo mundo era o nome do cara, Venceslau, né? E aí, de novo, terceira vez. Vai, Venceslau! Aí saltou a chapa dele em cima do corpo do cara, assim. Então, aquele silêncio lá, disse, vai e leva o meu último sorriso! Não podia perder a viagem! Muito bom, cara! Ai, ele leva meu último sorriso! Muito bom! Que muito bom! Manda mais uma aí, né? Muito bom! O cara chega na alfaiataria do nego velho. Mas credo! Bom, eu tive um tio muito, muito querido que era alfaiate. Eu vi ele cortando, desenhando as roupas externos. Né? Cara, talento, né, velho? Mas sério, cara, pô, nego cara velho muito... vai em alfaiate. Outros tempos, Alfaiate é hoje, cara. Alfaiate é o costureiro do nego velho. Vocês querem um terno exclusivo, cara? Vai no alfaiate. Vai ter só o alfaiate é costureiro do nego velho. Pede uns dois dedos maior do que o tamanho, né? Pra ficar forte. Grandão. Mas que o cara chegou na alfaiataria do nego velho e perguntou: disse, tudo bem, nego velho? Quanto é que custa pra fazer um terno? R$500. Meu Deus. Não, deu uma afinada na voz, nego velho. Ah, deixa R$500, hein? Ah, mas isso aí é um roubo. Ué, querido, mas são 7 dias de trabalho, né? Ah, não, para aí. 7 dias? Deus fez o mundo em 7 dias? É, mas não foi sob medida, né, cara? Ei, beleza. Vai, pô. Porazinho. Vou botar uma velha, então. Piada velha do Porã. Pacotes de presente Tim. Tim Laço, Tim Fita, Tim Top. Que isso, cara? A mulher e o marido estão no zoológico e ela comenta: ai, Raimundo, tu sabia que os gorilas são os animais mais parecidos com o ser humano? Relativamente ao seu comportamento, né? É. Olha só, eu vou mostrar um seio meu. Meu! Eu aposto que ele vai se comportar que nem um homem. Aí a Maria vai lá, mostra o seio e o gorila começa a ficar excitado. Mover as barras da jaula, né? Querendo abrir a jaula e tal, né? Aí ela diz: viu? Uma arara. É que tinha uma arara na jaula. É, tá, eu tinha junto uma arara. Viu? Os homens são iguaizinhos a eles. Não conseguem controlar os seus instintos animais. Aí o Raimundo diz: então agora tu vai lá, mulher, e mostra os dois seios pra ver o que acontece. A mulher levanta a blusa, mostra os dois seios e o gorila fica ainda mais completamente excitado. Arrebenta as barras da jaula, sai e agarra a mulher. Ai, Raimundo, me ajuda, Raimundo! E o Raimundo fala: ah, agora explica pra ele que tu tá com vontade, que tu tá com dor de cabeça, que tá cansada, tá com dor de garganta, que trabalhou demais, que tão depressa não, que te entenda como mulher, que tá deprimida, sua desgraçada. Agora explica pro gorila que tu tá enjoada, que só quer que te abrace, que tá nervosa, que tem que acordar cedo, que andou muito hoje, que tá com vontade de ver TV, não pode perder a novela. Agora explica pra ele. Bora. Muito bem, ficamos por aqui com este Pretinho Básico. Voltaremos logo mais às 18h, ao vivo novamente. Esteja conosco na segunda edição. Vai ser ao vivo de novo. Tem que vir, então. É ao vivo de novo. Amanhã é que não vai. Amanhã é feiradinha, amanhã mesmo, nós não vamos estar aqui. De repente vamos enforcar às 18h, cara. Não. Vamos estar aqui às 18h. Vem aí o cabelo no espaguete, é o trote do Aldo. Vamos ouvir qual é que é. Obrigado pela audiência.